animal fiel de estimação. Por ele eu ponho a minha mão no fogo, não corro risco de uma traição. Contrário dessa louca que eu amo, que pôs uma coleira em meu pescoço. Por essa mulher sou vira-lata, sou eu que agora tô roendo o osso. Só me maltrata, judia, me trai, mas por ela eu morro. Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro. Só me maltrata, judia, me trai, mas por ela eu morro. Amor que infarta, o meu coração tá pedindo socorro. Amor cachorro. Quem é que nunca teve um cachorro, um animal fiel de estimação? Por ele eu ponho a minha mão no fogo, não corro risco de uma traição. Contrário dessa louca que